chance pra você. Uma chance pra correr. Uma chance pra viver. Ele sempre está por trás. O gatilho vai puxar. Uma chance pra. A mão do demônio aperta o gatilho, então você vai morrer. Ele está por trás de tudo que acontece com você. Será que não entende que nós só queremos um pouco de paz? Só que pra ele não tem nada a ver, tanto faz. A vida nos mostra seus mil caras que eu vou te mostrar. É aquele PM safado que vai te arrebentar. Na noite faz lei com a sua fada, o ferro em destaque para. A justiça sempre falha, sempre tarda. Por isso que eu vou te mostrar onde ele está. É o segurança que deixa o maluco com o ferro passar. Lá dentro eu não sei, eu nunca esperei sair voado primeiro. Mas o inocente que morre essa semana é o terceiro. E a noite quem faz lei, como vamos nos defender? Pessoas estão morrendo assim, como você. A única coisa que eu posso fazer é tentar te alertar. Nem tudo que aqui se faz, aqui se paga. Olha só, aquele cara com tanto dinheiro e não tá nem aí. Em tantas favelas a fome desponta, ele vai repelir. O rico mais rico, o pobre mais pobre, pode acreditar. Eu vou dar uma essa chance só pra você pensar. Uma chance pra correr. Uma chance pra viver. Ele sempre está por trás. O gatilho vai puxar. Chance pra... Então, eu preciso que você me entenda, então cole comigo, irmão. Madrugada selvagem, um ferro na cinta, postos um oitão. Vagabunda demais, pra mim tanto faz, só mais uma bebel. Filho da puta passou de vítima a réu. Confesso que nunca fui santo, meu sangue água benta. Pra mim tá beleza se eu conseguir chegar aos 60. Serei bem feliz e reconhecido na minha área. Esse é o nosso velho irmão, Jamaica. Com certeza o demônio nunca vai encostar em mim. Porque não sou fraco, forte pra caralho, tora tipo assim. De cabeça limpa, livre das drogas, pode acreditar. Mais uma chance, uma só chance pra você pra pensar. Você. Uma chance pra correr. Uma chance pra viver. Acredite em nosso irmão, ele sempre está Jamaica. Por trás. Acredite em nosso irmão, o gatilho Jamaica. Vai puxar. Acredite em nosso irmão. Acredite em nosso irmão.